E eu, pessoalmente, vou sentir muita falta das baratas. Mais notícias! Amanhã à noite é a festa do Dia das Bruxas da H.G. Wells. E, como sempre, há um prémio para o melhor fato. Bom, está na altura de pedir ajuda aos vossos pais. E agora temos connosco Debbie Berwick, com uma comunicação especial. Qual é o assunto, Deb? Bem, Killy, o assunto são queques e aos montes. Como sabem, todos os Dias das Bruxas, a minha fundação, Anjos Berwick, faz uma angariação para os pobres. E este ano subimos a fasquia. O nosso objetivo este ano é... Phil, podes fazer um plano apertado, por favor? O nosso objetivo este ano são 50 mil queques! 50 mil queques? Observem! Uma típica rapariga de 12 anos com o nome de Debbie Berwick, movida pelo desejo de fazer o bem. Ela definiu um objetivo que parece impossível. Mas, como vamos descobrir, nada é impossível no dia das bruxas. Phil, com quem é que estás a falar? Ninguém. O seu nome é Phil e é o nosso anjo. Vem do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro dava seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o anjo do século 22. Está de pesca, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil, Phil, o futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil, o futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil, o futuro. É o ar do século 22. Janelas e tu a janela. Oh, espera, já sei. Podia ser um macarrão e tu um pacote de queijo ralado. Vá lá, Phil, me ajuda. Vocês não tinham Dia das Bruxas no futuro? Não tínhamos. Só que, sabes, os nossos fatos eram mais... fixes. Como eram? Bem... o ano passado era um bebê. Doce ou travessura? E no ano antes era um wrestler, o perigoso parte-pescoços. Doce ou travessura? No ano antes fui de cadeira. Doce ou travessura? Obrigado pelos doces. Cadeira? Podemos fazer bem melhor. Estava a pensar em algo com duas cabeças. Como um gestor com duas cabeças. Oh, um jogador de hockey com duas cabeças? Um jogador com duas cabeças, era no que eu estava a pensar. Disseste gestor? Disse gestor, mas pensei em um jogador de hockey. Estamos totalmente em sintonia. Olha tanta gente. Talvez a Debbie faça os queques todos. Espera aí. Este pessoal não está na fila da Debbie. A sério, Marv, se gostas de ver edifícios a ser demolidos por profissionais, não vais ficar desiludido. Isto deve ser interessante. A velha fábrica de conserva de tomate vai cair como montes de tijolos. Literalmente. Vais assistir da segurança do nosso autocarro e depois voltas para a escola para a festa de Dia das Bruxas. O que é isto? Não estás a ajudar a Debbie com os queques? Não, ela não precisa de auxílio. Ajudem! Queques! Ajudem! Por favor, ajudem os outros! Por favorzito, ajudem! Ei, Berwick! Para de me roubar o negócio! Bem, com justiça, Pimpsy. Estava aqui primeiro. Olha, Debbie, chegámos a acordo. Tu vendes os teus queques na minha demolição... e dividimos os lucros, 80-20. Nós vamos dar os queques aos pobres, sabes, Pim? Tu podes ir falando, mas eu vou-me embora. Isto és tu. Estou a falar, mas não digo nada. Tu falas, mas eu não quero ouvir nada. Sim, cerca de 80 alunos vão ver a fábrica ir abaixo. A sério? Preciso de dois autocarros? Quanto é que isso custa? Deixa-me dar-te uma ideia, Vini. Aluga um autocarro, encho-o, ato o resto dos miúdos no guarda-lamas, no telhado, tanto faz. Já volto a ligar, Vini. Berwick, o escritório é meu. Tenta bater. Pindifi, venho até ti de coração pesado e um pedido de desculpas. Sabes, disse essas coisas e nem faço ideia de que é que tu estás a falar. desentendemos-nos e eu elevei a voz. E a mãe diz que as senhoras não levantam a voz. Levantam queques. Aceita as minhas desculpas, por favor? Aceito o teu queque. Pim, com a tua organização e a minha determinação, se nos juntássemos para fazer bolos, garanto-te, movíamos montanhas! Berwick, eu só quero um monte de massa. Pim, pela última vez, acho mesmo que devias ajudar-me. É por uma boa causa. Vai passear. Vai fazer os queques. O queque? Tu ouviste, tonta? Vai fazer os queques e leva montes de amigos, ou então... Combinado. Preciso do leite. Pim, o que é que te aconteceu à cara? Ainda andas a aprender a maquilhar-te? Que graça. Rebentei um saco de farinha. Um saco de farinha? És mesmo tu? É, és mesmo tu. Sai-me da frente. Preciso de coisas para a Berwick fazer bolos. Bolos? Pensei que era uma palhaçada. O que é que aconteceu à fábrica de tomate? Sabes, tu fazes muitas perguntas. Dizem que acontecem coisas esquisitas no dia das bruxas. Não te preocupes. Caí com a cara em cima de um gelado. Bem, pai, eu vou para a festa. Oh, não me contes de que é o fato. Vou adivinhar, vou adivinhar. Ah, pai, não vais adivinhar. Tu, homem capacete, protetor do universo, com o fiel parceiro rapaz bastão. Não. Desisto. Isto é só metade do fato. Aquilo e eu vamos de jogador de hóquei de duas cabeças. Jogador de hóquei de duas cabeças? Bem, é original. Ah, filho, dás-me uma ajuda? Podes ver as especificações no PSI? Sim, claro. O que é isto? É um catálogo cibernético. Tem as mesmas especificações que o robô J6 que encontrei. Não, isso eu sei. O que é que está na página? Oh, é o Cyber Dossier Z800. Ah, que estranho. Parece a Debbie Berwick. A Debbie? Não. Não pode ser. Pim, pim, pim. Vou encarregar-te da produção de queques. Calculo que 320 queques por hora devem chegar. São muitos queques. Achas que temos miúdos que cheguem? Silêncio! Tontinha, claro que os miúdos chegam. Só tens de motivá-los. Está bem. Queres dizer algo como... Ei! Vocês com olhos, façam esses queques depressa e bem, ou então atire-vos para um lago cheinho de crocodilos. É bom, mas estava a pensar em... Continuem o bom trabalho. Agora não te esqueças que os queques são para os pobres. Quer dizer que ninguém pode ir provando. Ninguém vai provando, certo? Só há duas coisas neste mundo que me zangam e uma é irem provando. Qual é a outra? Chihuahuas. Saltam e ladram. Oh, tenho de recarregar. Recarregar? O quê? Com caneco? Debbie, és uma cyborg. Tens alguma coisa contra? Não, é bestial. Ótimo, porque tenho grandes planos para as duas. Grandes planos? Ouve, Pim. A gargalhada é minha. Não, a sério, pai. Isto realmente parece a Debbie Berwick. Talvez um pouco, mas não pode ser. É o Dossier Z800. Foram descontinuados e mandados para o início do século XXI. Pai, estamos no século XXI. Pai, acalma-te. Qual era o problema? Tinham defeitos? Pior! Deviam ser super doces e queridos, tornar o mundo num lugar melhor, pois, mas tinham uma avaria, qualquer coisa correu mal. Com o tempo ficaram loucos e loucos até... Bem, até que a bondade se transformou. Em quê? Em mal! Embora também tivessem um problema de sobreaquecimento, acho que isso do mal era mais preocupante. Achas mesmo que a doce Debbie Berwick é um cyborg mau? Bem, Como é que explicas a Pim desistir da demolição para fazer queques? Para os pobres? Talvez mudasse de ideias. A Pim, mudar? Estás maluca? Ah, Phil, com certeza que há uma explicação perfeitamente lógica. Além disso, nunca acontece nada mal no Dia das Bruxas. Isto é esquisito. Talvez seja uma festa surpresa. Bem, pessoal, já podem saltar todos. Kill, não está aqui ninguém. Não te cheira a nada. Yeah, cheira bem. Yeah, e é isso que me preocupa. Este sítio cheira sempre a meias sujas. Agora cheira a bolos. Há qualquer coisa mal aqui. Muito mal. É verdade. Esta canção é velha, mas ainda é boa. Ah, Killy, temos de ir por aqui. Temos de descobrir de onde vem o cheiro. Mas quer dançar? Está bem, pronto, pressa. E chega. Não sei, Phil. Estou a ficar assustada. Está tudo bem. Fica perto. Tu percebes? Ele é só um esqueleto falso com efeitos baratos. Estou bem. Borracha. É borracha. Vai correr bem. Pronto, Kill. Tem calma. É só borracha. O que é que foi isto? É esquisito. Sabes, provavelmente é só a... Estás a ouvir? Parece uma batida de tambor lenta. E vem daquele lado! Bora! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Bolos! Onde é que pensas que vais, número 41? Tenho de... Nada feito. Toda a gente foi à casa de banho há 7 horas atrás. Mas eu bebi muita água. Então não bebas água. Mas respirar tanta farinha dá-me sede. Olá! Então não respires. Agora volta ao trabalho. Tenho de vos lembrar que estamos a ser observados. Olá, Debbie! Ora bem, aumentem o ritmo, pessoal! Bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos, bolos! O que é que se passa aqui? O que é que te parece? Estamos a fazer 50 mil quequezinhos. Precisamos de falar contigo sobre a Debbie. Achamos que ela é um cyborg muito perigoso do futuro. A Debbie? Um cyborg? Disparate! A Debbie Berwick é santa! E nós temos orgulho de ser os seus anjos! Não nos deixe ir à casa de banho! Silêncio! Bem, é verdade. Mas é só porque ela quer os queques para os pobres. Olha só! Isto não te parece delicioso? Pim, eu não tenho fome, ouve. Isto é muito sério. Mas tu adoras queques! Pim, eu disse... És que vais olhar para a porcaria do queque! Ajuda-me! Ajuda. O meu telemóvel está no passivo! Anda depressa! Phil? Killy? Vieram juntar-se aos meus anjos? Claro que não! Sabemos que és um cyborg! Isto não está certo! Tens de parar! Sabemos que és um cyborg! Tontinho, não há nada de errado em ajudar os outros! Eu sei, mas não é da forma que tu fazes. Só porque tens um objetivo bom não quer dizer que possas tratar toda a gente como lixo! Sabemos que és um cyborg! Então sabem que não posso ser detida. Sabem? Os queques fazem as pessoas felizes. E eu, Miss Deborah Hortense Berwick, rainha dos queques do universo, vou tornar as pessoas felizes, quer queiram, quer não. faças nenhum disparate. Faz, Phil. Faz um disparate. Desculpa, Berwick. O teu reinado do bem chegou ao fim. Oh, seu tontinho! Isso não é bom, Phil! Porque zanguei-me contigo! E tu não vais gostar! Vamos, vão! Arranjaste ajuda? Não, não há tempo, temos de... Não, Phil! Somos os anjos da Debbie e queremos ajudar. O quê? Ela disse que quer ajudar! Agora, Phil! Temos um objetivo a atingir! Ouve, Debbie, talvez queiras fazer o bem, mas isto está tudo errado! Silêncio! Olha, com tanto estresse estou a começar a sobreaquecer! Por isso voltem ao trabalho! Esperem! Phil, larga isso! Vai-se estragar os meus planos malvados e o teu apetite! Phil! Seu malvado! Esse queque é para os pobres! É um belo queque! Vamos, pessoal, provem! Phil, isto é um aviso! Sayonara, Cyborg! Tilly, come um queque! Não lhe des ouvidos, menina! Phil, estamos em perigo! E não gosto de bolos de manteiga! Come! Ela é um cyborg, não suporta o stress, vai sobreaquecer. Sobreaquecer? Ora, não sei de que é que estás a falar. Vamos, pessoal. Não, Phil, ela é muito poderosa. Bim, confia em mim. Berwick, tu vais perder. Não, Bim, Bim. Não admira. Phil, vais dançar? Ah, é, não, eu vou já. Está bem. Espero que tenham gostado da nossa história do Dia das Bruxas. Foi a nossa versão de vestir um lençol e dizer bu. Fiquem descansados que o povo de Pickford está são e salvo. E ninguém está a pensar em dominar o mundo. Bem, exceto a minha irmã, a Pim, sabem que ela se passa um bocado às vezes. Por isso, se baterem à porta e ninguém responder, não é nenhum cyborg, é o dia das bruxas. Atenção, Plaquette. Quem é que abriu a porta? Plaquette. Oh, olha tanta gente. Talvez a Debbie vá... Boa, ação. Olha tanta gente. Talvez a Dibi consiga fazer os queques todos. Boa. Enganaste. Talvez a Dibi consiga. só travessura. Ação. Estou só travessura. Ah! Oh. Claquete. Oh, meu, seu tontinho. Não estás a ajudar a DBL. Ação. Para o quê? Recarregar. Ela não pode recarregar. É um belo queque. Outra vez. Claquete. É, não te preocupes, caí com a cara em cima de um gelado. É isto que eu digo? Claquete. Não te preocupes, caí com a cara em cima de um gelado. Outra vez. Muito bem, vamos a isto. Pronto, silêncio. Não te preocupes. Está bem. Eu consigo para a semana. Quanta fita é que tens? Sim, não te preocupes, um clã de neve. O malvado. Não te preocupes, estava numa luta com uma máquina de fazer gelados. Passas uma sombra azul. Pronto, não é nada. Queres, por favor? Bom, engola ou cospe? É um belo queque. Desculpem, pessoal. Corta, corta! Ótimo! Fixe, fixe! Yeah! Yeah!